aos ouvintes da Boa Nova, quer nos sintonizem em 100.2 FM Estéreo, quer via internet, através do nosso site www.radiobonova.com. Sejam tão bem-vindos aqui a mais uma edição do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa que todas as semanas lhe traz aqui uma banda ou um autor para destacar desde os últimos 3 anos. Neste nosso programa, sempre que entendemos pedir ajuda, assim o fazemos. Já tivemos aqui a participação da Ângela Cunha quando foi a entrevista com os Anjos, o Luís Antero, que esteve com os Dead Combo, o Sr. Alberto Saraiva, que esteve com a Ana Moura, e hoje será a vez de pedir ajuda à Ana Teresa, porque vamos estar com o Miquel Carreira, que, tal como vimos anunciando aqui desde o início da semana. Por isso, a próxima hora de emissão é responsabilidade da nossa colega Ana Teresa, a quem agradecemos a sua disponibilidade. E espero que sim, que seja de seu agrado este programa, onde vamos falar do novo álbum de Miquel Carreira. Então, boa continuação. 100.2 FM Rádio. Uma estação para 4 estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. Saudações então para todo o auditório da Rádio Boa Nova. Cá estamos para mais um programa Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Hoje sou eu, Ana Teresa, que vou estar na sua companhia e em boa companhia também. Comigo tenho um jovem com uma carreira promissora. Ele chama-se Miquel Carreira e certamente os seus fãs vão gostar muito de ouvir tudo aquilo que ele tem para nos dizer, bem como esta conversa que irá decorrer nos próximos minutos. Será, sem dúvida, muito agradável tê-lo connosco e, por isso mesmo, desde já o saúde. Olá, Miquel. Olá, Teresa. Está tudo bem? Está tudo bem. E contigo também? Está tudo, obrigado. Mais um CDzinho, não é? Mais um, felizmente mais um e que saiu agora há uma semana e que está a correr muitíssimo bem e, olha, é o último e estou muito feliz. Muito feliz por mais um pequenino que chega à casa dos nossos ouvintes, especialmente das tuas fãs e que já são imensas, não é, Miquel? São daquilo que eu sei. Não, felizmente está a correr muito bem e também o público está-me a carinhar muito também e acho que já são algumas, né? Mas está a correr tudo bem. Quando o teu sol com a lua se envolver e te sintes só, sem ternura, calor e prazer, e se vier essa solidão fatal, esteja onde estiver, dá-me apenas um sinal. Chama por mim. Pois vivo só para ser escravo de ti. Boa Nova, um mundo de emoções. Chama por mim e vou nas asas do amor. Chama por mim para acalmar a tua dor. Posso estar longe, mas deixei meu coração aí nas tuas noites. Se quiseres, chama. Então, um novo álbum, um novo sucesso que está por aí. Olha, Micael, quais são as diferenças entre este e os dois outros álbuns? Eu acho que a grande diferença e a grande novidade neste disco é realmente a sonoridade, porque o género de musical é exatamente o mesmo do que os dois primeiros, mas neste disco, visto que eu produzi com produtores diferentes, a grande novidade é realmente o som. Uhum. Os teus álbuns anteriores, como todos sabemos, foram um sucesso de vendas. Quando lanças para o mercado um novo disco, assusta-te o facto de poder não ser tão bem recebido como foram os anteriores? Isso é evidente que assusta sempre, isso é óbvio. Mas por acaso, eu antes de sair um disco, eu não costumo traçar objetivos, porque por vezes podes apanhar algumas desilusões e só espero que corra também como os dois primeiros e que o público, ou quem sabe ainda melhor, mas que o público o receba tão bem como os dois primeiros. Mas é evidente, antes de ser um disco, que estou sempre um pouco nervoso por saber qual vai ser a reação do público. Neste momento tu já sabes também a reação de muitos ouvintes que já tiveram a oportunidade de escutar este novo trabalho e até aqui tem sido positiva. O que eu tenho sentido é que realmente o feedback que eu tenho sentido também, o disco saiu há relativamente pouco tempo, mas desde que saiu tenho sentido um feedback muito, muito positivo por parte das pessoas e que as pessoas têm gostado muito deste disco. E isso é muito bom sentir isso também. Ora, isso é fantástico, não é? Isso é brutal. Oh, Micael, Tudo o que Sonhei é o nome do teu novo álbum. E tu, exatamente. Micael? Tu já tens tudo o que sonhaste ou ainda tens mais sonhos para concretizar? Há muitas coisas ainda. Agora, o que eu disse, este sonho está com a música acima e ainda não tenho tudo o que eu sonhei. Posso dizer que sou um rapaz feliz, mas ainda não estou um rapaz 100% realizado. Há muitas coisas ainda que eu quero fazer. Eu sempre sonhei. Esta é a minha infância. Um dia que estar no palco a cantar, como sonhei em criança. Eu sempre vivi com a música ao meu lado. Entre canções fiz-me homem depois, e hoje sigo passo a passo. E é que estou vida mais vida é uma canção e a música acorda comigo. Tudo que eu sonhei é hoje o meu mundo. Fiz do palco a minha razão e dos aplausos a razão de tudo. Neste momento, o que é que te faria assim muito feliz? Arranjar uma namorada. Ai, tu não me vais dizer isso, tu estás a brincar. Estou a brincar, claro que estou a brincar. Tu estás a brincar, porque namoradas tenho a certeza que não te faltam. Não tenho mesmo. Não tens? Não, mesmo. Eu acho que tu me estás a enganar em eu mim. Eu sou maluco e eu começo a brincar com essas coisas, não devia mesmo. Tu começas a brincar com isso que não tens namorada? Há muitas coisas. Depois elas aparecem e tu o que é que fazes? Não faço nada. Não fazes nada? Ficas à espera da princesa, é exatamente, isso? Exatamente, eu fico à espera. Ela ainda deve estar para chegar. Não há muitas coisas que ainda quero fazer e espero um dia poder fazê-las. Sim, mas assim, há alguma especial que realmente tu desejas, do fundo do teu coração, alguma coisa, um objetivo que tenhas traçado para além deste, que era o teu sonho, ser cantor, não é? Tanto a nível pessoal como profissional. Há, por exemplo, a nível profissional há coisas, eu adorava poder atuar numa sala como o Pavilhão Atlântico, por exemplo. Ou poder um dia construir uma carreira tão bonita como alguns artistas e tão longa. Agora dessas coisas ninguém sabe, só o futuro dirá. Só o futuro dirá, não é? Mas além disso, tu já tens experiência de palco, não só na tua carreira, não é? Porque tu sempre acompanhaste o teu pai desde pequenino. Sim. Foram 3 anos, desde o primeiro disco foram 3 anos. Pois. Mas foi sentido realmente durante esses 3 anos aprendi muita coisa. Porque eu lembro quando lancei o primeiro disco que senti logo uma pressão enorme pelo apelido que eu tenho e senti logo que tinha que estar no meu melhor e não podia falhar. Como alguns artistas que começam uma carreira e que têm tempo de poder evoluir. Mas no meu caso tive que estar logo no meu melhor e senti que estes 3 anos foram realmente muito benéficos para mim e aprendi muito também na estrada. Aprendeste muito, claro, e há sempre muito, muito mais para aprender. E tu és um jovem, ainda tens só muito... Só por 23 anos e só apenas 3 anos. Pois claro, começaste aos 20, ainda foste bem a tempo. Olha, no DVD que saiu juntamente com o CD, tens um picape muito giro intitulado... Ah, sabes que o DVD? Eu já! Sabes que eu estou muito bem informada sobre a tua carreira. Muito bem. Não sabias? Não sabia, mas olha, agradeço. É verdade, e gosto bastante, mas já lá vamos. Ainda temos aqui muito, muito para falar sobre o DVD. Mas esta que eu agora te pergunto, esta pergunta é sobre a história de um sonho. Esta história de um sonho foi filmado em França. Exatamente. Ora, porquê que escolheste gravar em França, precisamente? Porque não aqui, no nosso país. França diz-te assim tanto? Eu costumo dizer isso muitas vezes. Eu preferia gravar em Portugal. Porque estava logo ao pé de casa e quando saísse do estúdio ia logo para casa. Agora, o facto de eu lá gravar não é por... Porque nós em Portugal temos realmente excelentes estúdios. Mas é mais pelo facto que é lá que eu gravo desde o início. É lá que as pessoas com quem trabalho em estúdio, essas pessoas vivem em Paris e faz todo o sentido eu gravar em Paris. Agora confesso que quando estou lá durante 2 ou 3 meses chega uma altura e já estou farto de Paris e já tenho saudades de casa e de Portugal. Mas eu, a única razão em que eu gravo em Paris é realmente porque tem lá a minha equipe, se não gravava em Portugal. Saudade que me guia e me conduz. falta de ter e o desespero de viver no fim de cada madrugada. E por mais que faça, vai ser assim minha vida. E por cada noite, cada amanhecer, estou condenado a viver perdido, porque não encontro ninguém como tu. E sem ti a escuridão é minha luz, e a saudade que me guia e me conduz. Por isso vivo tão perdido. Coisa, como é que tu te sentes? Às vezes vais no carro e de repente há uma rádio que passa a tua música. E tu? Eu lembro, por acaso, a primeira vez que eu vi uma música minha no carro, estava no trânsito. Uhum. E quando ouvi a música, parei no meio da estrada. Paraste tu e parou o teu coraçãozinho, não? Parou o trânsito. Parei porque não, é sempre bom ouvir a tua música na rádio. Imagino que sim. E é excelente, é uma sensação fantástica. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi, fiquei super feliz. Acredito, deve ser uma sensação única, não é? Olha, a minha música, sou eu que ali estou. Acredito, é mesmo de arrepiar, não é? É, porque no fundo tiveste tanto trabalho a produzir o disco e a trabalhar no disco, e depois ouves o teu disco a tocar na rádio, é uma sensação fantástica. Pronto, e depois isso foi acontecendo, a sensação continua a ser boa, mas já é diferente, não é? A primeira vez é que marcou mesmo. Exatamente. Olha, voltando ao DVD, tu tens uma galeria de fotos que é muito apreciada pelas tuas fãs, isso não tenho alguma dúvida, porque estás giríssimo. Pois, é só elogios, não é? É disso que eu fico corado. Corado e babado, até aposto. Olha, Miquel. Obrigado. Olha, em alguma dessas fotos surges com um visual completamente diferente do que habitualmente vemos. Um visual mais arrojado, não é? Além disso, apareces com um novo visual, até porque cortaste os teus caracóis. Exatamente. Mas estás muito bonito também. Eu gostava dos teus caracóis. Obrigado. Mas assim não estás nada, nada mal, pelo contrário. Olha, poderás no futuro optar por esse género de imagem? Daquela que tens nas fotos? Eu acho que no fundo não é assim uma mudança de imagem tão radical. Eu simplesmente cortei o cabelo porque, olha, também já estava farto dos caracóis e... Não, eu estou a falar da galeria de fotos em que as tuas fotos estão diferentes. Ah, o show de fotografia. Aham, precisamente. Não, acho que é basicamente o... Não sei, eu também sou suspeito porque estou dentro deste processo todo, mas acho que não também. Acho que realmente a grande mudança no visual foi o cabelo. Foi mesmo o cabelo. Olha, voltando àquelas fotos que estão lá mais para o final, estás a ver quais são? Agora sim, não estás a ver quais são? Quais são? É aquelas em que tu apareces com um visual completamente diferente, assim, aquelas fotografias mais fazem lembrar fotografias de moda. Ah, aquela que eu estou com barba. Estás com barba? Estás. Eu também tenho barba, apesar de ter 23 anos, também tenho barba. Ah, pois tens, então. Com 23 anos tu já és um homem. E que homem grande. Ui. Grande em tudo. És um rapaz muito meigo mesmo. Dá para ver e para ouvir quando vemos na televisão. O afeto que tens pelas fãs. tudo isso dá para ver que és de facto um rapaz muito, muito maigro. Olha lá, e essas fotos fazem-nos lembrar, como eu dizia há pouco, aquelas fotografias de moda. Tu já algum dia pensaste em ser manequim? Eu acho que se fosse manequim era o pior manequim do mundo. Porquê? Porque não tenho mesmo jeito para isso. Porque já me fizeram este convite várias vezes. Foi, e tu não aceitaste até agora? Não. Até agora. Porque eu quando faço qualquer coisa que seja, eu gosto de me sentir à vontade, e quando não me sinto à vontade prefiro não fazer as coisas. E olha, acho que se realmente fosse modelo ou manequim, acho que não tinha jeito nenhum para isso. Ao contrário do meu irmão, que começou agora há pouco tempo na moda, e ele acho que tem realmente muito jeito, mas eu não tenho. O teu irmão tem muito jeito para a moda, tem também para o futebol, nunca teve jeito, foi para cantar, não é? O David? Sim. Olha, do que eu sei, acho que não, mas foi aquilo que eu disse, acho que realmente tens de sentir à vontade dentro daquilo que tu fazes e dentro do possível fazer aquilo que tu gostas. E ele, se eu for feliz em qualquer profissão que seja, acho que é excelente, o que interessa é ele ser feliz. Uhum. É isso, é uma luta do nosso dia-a-dia encontrar a felicidade. Exatamente. Olha, fazer um dueto já estava nos teus planos para este disco ou só aconteceu por ter sido possível fazê-lo com esta cantora que tu sempre admiraste? Exatamente. Tanto? Conta lá isso. Ah, isso foi uma experiência, gravar com ela foi fantástico. Ela chama-se Angun. Eu costumo dizer, eu fazer duetos por fazer, não, prefiro não fazê-los. Uhum. É realmente uma artista que eu admiro desde criança. E visto que ela trabalha também com o mesmo produtor do que eu, um dia em conversa estava a falar com ele e disse, epá, adorava fazer um dueto com ela. E ele disse, epá, vou falar com ela e depois eu digo qualquer coisa. E passada uma semana recebi uma chamada dela a dizer que estava contentíssima por gravar o dueto e que estava muito interessada. E a partir daí começamos a trabalhar na música. Agora estamos a falar simplesmente de uma artista que já cantou duas vezes no Vaticano, que já vendeu mais de 30 milhões de discos, já gravou com o Julio Iglesias, com o Peter Gabriel, uhum. E agora gravou com o Miguel Carreira. Mas foi fantástico, tanto como pessoa, como profissional, foi muito bom trabalhar com ela. Então vamos recordar aqui esse momento com a Angun. Ok. Vamos a isso, Miguel. Quando o teu sol com a lua se envolver e te sintes só, sem ternura, calor e prazer. Whenever you feel the side of loneliness in you, wherever I be, say the word and I'll be with you. Chama por mim. Meu coração aí, burning like the Ora, aí está um dueto também para descobrir no Entre Nós, de Micael Carreira. E Entre Nós, e aqui no programa Senhora Cássio, fazem Cássio Tocam com o Micael Carreira em antena. E o Micael ainda está por aí ou já se foi embora? Não, ainda está aqui. Ainda aqui está, pois, porque ainda a procissão vai no ar, não é? Micael, diz-me uma coisa, o que é que te dá mais prazer, a gravação do disco ou serão mesmo os espetáculos? São duas coisas totalmente diferentes. Eu costumo dizer que há coisas para mim que são uma seca brutal, como fotografar. É aquilo realmente, dentro de tudo, é aquilo que mais gosto de fazer. Agora, os sítios onde eu me sinto realmente feliz e onde eu gosto mesmo de estar é em cima do palco, em estúdio. Mas são coisas totalmente diferentes. Mas a escolher provavelmente estar em cima do palco. Podem passar mil anos que de minha memória ninguém te vai tirar. Podem vir oceanos apagar nossa história, que nada vai apagar. Eu fico aqui à espera de quem nunca esqueci. E podes ter alguém a teu lado, eu para ti já nem ser passado. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Posso até passar uma vida e morrer sem que sejas minha. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Pode acabar o tempo que no fundo da alma nunca te vou esquecer. Pode soprar o vento que não leva esta chama. Falámos em palco, já começámos a entrar nessa parte, diz-me lá, já há muitos espetáculos para este verão 2009, é um verão que vai aquecer com o Micael Carreira? Felizmente sim, esta túnica que iniciou no mês de março irá passar de norte a sul, em Portugal e também fora de Portugal. Mas confesso que também estou muito ansioso por tocar estes temas novos agora na estrada. Porque no fundo vi-os a crescer dentro do estúdio e agora estou ansioso por tocá-los na estrada. Uhum. E o que é que podemos esperar deste novo concerto? Vai ser muito diferente dos anteriores? Os nossos ouvintes poderão ver um Micael com um concerto completamente diferente? acho que este ano vamos como tu sabes, eu dou muita importância à produção do concerto, toda a parte que envolve luz e som, e tanto a nível de músicos também. Agora este ano haverá algumas surpresas no cenário, tanto a nível de som e também a nível de luzes, e já estamos a trabalhar já nesta nova turnê, mas são surpresas e se as pessoas quiserem ver têm que ir lá ver o concerto. Acho muito bem, tu vais estar aqui pertinho de nós, eu agora não posso precisar ontem, mas eu sei que vais estar e nós o divulgaremos também para o nosso auditório. Tu és o anjo dos meus sonhos, a luz eterna dos meus olhos. Só tu, ninguém mais que tu. Tu és a flor do meu deserto, o paraíso onde me perco. E mais, tu és muito mais. Tu és a deusa. Acompanhar neste... A banda, basicamente, todas as pessoas que tocam comigo são pessoas que trabalham comigo desde o início. E isso é muito bom também sentir isso, porque são pessoas que já existe alguma amizade e são pessoas que trabalham comigo desde o início e dão muita importância a essas coisas. Uhum. É sempre bom estarmos à vontade com aquelas pessoas que já conhecemos e é muito importante também. Exatamente. Sempre que tu não estás comigo, meio perdido numa guerra sem ter paz. Ora, o que sonhaste até o momento tiveste, depois estaremos para ver como vai ser daqui para o futuro, não é? Até agora correu bem, agora foi aquilo que eu disse, ninguém sabe o futuro e olha, será aquilo que Deus quiser e mas ninguém, neste momento ninguém sabe o futuro. O futuro a Deus pertence, não é? Exatamente. Como estou da solidão em silêncio, para deixar seres mais feliz do que eu sou. Desde que eu te perdi, eu perdi minha vida. Sou metade de mim, num deserto fiquei. Desde que eu te perdi, não encontrei saída. O princípio do fim foi o que eu encontrei. Desde que eu te perdi, uma coisa, sabemos que o teu concerto tem a duração de mais ou menos uma hora e meia, é sempre assim, não é? Mas as sessões de autógrafos que fazes a seguir, às vezes, bem, isso já vai sendo uma tradição de família, não é? Duram 4 horas ou mais. Tu tens sempre disposição para isso ou por vezes, digamos que tens de fazer o sacrifício? Eu não, sacrifício não é, isso é sincero. Agora, é evidente que há dias onde estou mais cansado, porque sempre há muitos concertos seguidos, mas é sempre com muito prazer que eu faço e com muito, muito carinho, porque, no fundo, é a única forma que eu tenho de agradecer às pessoas. É quase a única forma que eu tenho de agradecer às pessoas. E é sempre muito bom estar com essas pessoas no final do concerto principalmente para lhes perguntar o que é que elas acharam do concerto, e para falar com elas, mas dá muita importância a esta parte. E há depois aquelas pessoas que te seguem também, que são aquelas fãs Exatamente. Fiéis. Isso há algumas, eu costumo dizer isso muitas vezes, é impressionante, há pessoas também que é realmente uma prova de carinho enorme, quando as pessoas vêm, por exemplo, do Algarve até ao Norte, ou vice-versa, para irem ver o concerto, é uma prova de carinho fantástica e fico sempre muito contente quando essas pessoas vêm aos concertos. Eu sei que estar de cima de um palco e ver aquela multidão não deve ser nada fácil, mas de quando em vez lá se vislumbra uma cara conhecida. Isso aí é gratificante para ti, não é? É muito bom. Logo na primeira fila vejo alguma pessoa que possas conhecer e é fantástico. Agora confesso que ainda hoje, quando entro em palco, estou sempre muito, muito nervoso. Isso é assim e acho que não vai mudar. Não, mas é. Não, porque eu também acho que é sinal de respeito e de. Tanto pelas pessoas e pela tua profissão. Porque ainda hoje não consigo entrar em cima de um palco a pensar que tudo já está conquistado e que estou. E que no fundo sou maior, entre aspas. Não penso assim. Ainda hoje, quando entrei para lá, estou sempre muito, muito nervoso. Estás muito nervoso e pensas, bem, cá estou eu mais uma vez. Mas isso é só o primeiro impacto, porque depois vais descomprimindo, não é? Não, por acaso, há uma coisa estranha. Eu antes de entrar em palco estou muito nervoso. Uma vez que estou em cima do palco, transformo-me completamente. Pois. Já estou na minha, já estou a curtir, já estou a curtir o concerto e já não estou tão nervoso. Agora, antes de entrar, é tudo igual. Nervos tremendos. Acredito que sim. Olha, Micael, é assim, se ouvintes da Rádio Boa Nova se quiserem juntar ao teu clube de fãs, o que é que têm de fazer? É muito fácil, basta ir ao site e depois dentro do site há o menu fã clube onde está tudo explícito, está tudo explicado e é muito fácil aceder ao fã clube. Queres nos dizer qual é o teu site? Então é o micaelcarreira.com. Micaelcarreira.com. É tudo, caras ouvintes, e não só caras ouvintes, caros ouvintes também, porque certamente também não falamos só para o feminino, também tens fãs no masculino, não é? Sim, sim, sim. Eu vou dizer uma coisa, eu frequentemente e recentemente eu noto que há muitas pessoas, há muito público masculino, ao contrário daquilo que acontecia no início. Neste momento já vejo muitos casais e muitas na assistência, no público, e é muito bom ver isso. É muito gratificante. Vejo no teu olhar, diz-me tudo, para que negar? Com palavras a voz do prazer. Teus sinais só me dizem sim, o teu corpo fala por ti, o que a alma não me quer dizer. Mas por uma vez tu tens que te render. A verdade no fundo do teu ser. Se é teu no teu lado lunar, deixa escrita a palavra amar, que é silêncio, fazes por esconder. Mas por uma vez tu tens que te render. E olha, eu espero que seja gratificante também este entre nós, que tenha muito, muito para dar e para ouvir falar do Micael Carreira. E depois um novo trabalho, depois uma nova conversa também aqui na Rádio Boa Nova. Então olha, obrigado eu pelo convite e só quero mandar um grande, grande beijinho e abraços para todos os ouvintes que nos estão a ouvir neste momento. Também um grande beijinho para ti. E para ti também, Micael, um grande beijinho. Obrigado a Deus. Estás a meu lado, mas não estás aqui. Tens o passado mais presente em ti. E sempre assim foi. Eu sei. Olhas para mim, mas não sou eu quem vês. A ti entendo, mas por uma vez. E por nós dois, Não penses nele se estás comigo. No meu olhar tens que deixar-te o ver. Não penses nele, tens-me contigo para te amar e não só para esquecer. Não penses nele. Teu nome no teu coração. Eu tenho teu corpo, mas a alma não. E sempre assim foi. Eu sei, tens marcas que o tempo ainda não desfez. Eu compreendo, mas por uma vez. Nós dois, não penses nele se estás comigo. No meu olhar tens que deixar-te o ver. Não penses nele, tens-me contigo para te amar e não só para esquecer. Não penses nele. Estás em meu lado, mas não estás aqui. Tens o passado mais presente em ti. Mas por nós dois, não penses nele se estás comigo. No meu olhar tens que deixar-te o ver. Não penses nele.